Coelhada, Decadentes 176, para fazer um programa curtinho, sonolento, como foi esse jogo de hoje à tarde, lá em Patrocínio, desgrama de um 0-0 com a Patrocinense, e eu não vou falar mais nada não, que o jogo não merece. O Alisson Fernandes, boa noite. Boa noite, o senhor está extremamente equivocado, porque vamos falar aqui do principal jogo esportivo do mundo hoje. Quem falou que é Super Bowl? Porcaria nenhuma, Patrocinense América. Um belo de um 0-0 de sangrar os olhos. Nossa senhora. Jair Viana, dê seu boa noite. Boa noite. Se o resumo do Alisson durar mais de um minuto hoje, tá errado. Toma aí, tá desafiado. Alisson Fernandes, comece o seu resumo. Não, toma mentira, aí. Mentira, mentira. Segura aí, porque nós vamos, já que nós temos espaço, já que o jogo foi uma titica, nós vamos tratar de algo muito importante que eu venho esquecendo de tratar nos últimos programas. Eu peço agora, todo mundo que estiver aí ao vivo, ou quem estiver escutando novamente depois no feed, preste bastante atenção, porque o assunto agora é um pouquinho sério. Ou não, mas a gente vai tratá-lo com seriedade. Eu não sei se vocês viram, durante as férias, eu acho que foi durante as férias, né, Wallace? O Decadentes lançou o seu perfil lá no Instagram. Então é instagram.com/decadentesamg. O final ali, como é no Facebook, como é no Twitter, então /Decadentes AMG, procura lá no Instagram, Decadentes AMG, você vai encontrar a gente, muito bem. Além das bobagens que a gente publica lá, se você, eu tô olhando o perfil aqui agora, na a penúltima publicação, e é sobre ela que eu quero tratar, é uma publicação que é uma foto em que nós temos o Sérgio Tavares, o André Guimarães, Cristiano Locutoco, e um quarto elemento aqui que eu não estou reconhecendo, não sei o nome dele. Enfim, por que essa foto veio parar aqui? Essa foto foi publicada no dia 24 de janeiro, ou seja, logo depois de América e qual que foi o primeiro jogo, gente? Caldense. Em casa? Caldense. Não, o primeiro Caldense foi contra Caldense, o primeiro em casa foi Vila Nova. Isso, logo após o jogo de América e Vila. Por que essa foto foi publicada? Está descrito lá, mas eu já vou encurtar a distância e já vou explicar para vocês. Depois daquele jogo contra o Vila, depois da vitória, inebriados com a atuação de Marcelo Toscano e Mateuzinho, o Sérgio Tavares e o André Guimarães resolveram aceitar um desafio. Eu não sei se o Locutioco propôs, eu não sei de onde surgiu, mas eu sei que num dado momento, no meio da noite, lá para as 11 horas da noite, Sérgio Tavares manda essa foto e fala assim, ó, publica isso no Instagram e diz que se tiver 10 mil likes, eu e o André Guimarães vamos pintar o cabelo de loiro. A lá Mateuzinho, a lá Toscano, a lá Locutioco, na foto que já adotou o novo visual. Gente, Facebook, que é a nossa principal rede social do Decadentes, a gente tem ali acho que 1.600 pessoas, mais ou menos. Então é claro que o Sérgio e o André soltaram essa fanfarronice muito seguros de que nada lhes aconteceria. Então é sobre isso que eu queria tratar. Eu queria pedir um empenho de vocês, que nós temos o limite, a data limite para conseguir esses likes é no dia 10 de fevereiro, ou seja, no domingo que vem, nós temos uma semana para isso. Mas que é, eles então, falaram que é o dia 10 de fevereiro? Sim. Não, mas era, isso aí... Era até o jogo data... contra o RT. Não, essa data aí pode passar por uma revisão, eu acho, da alta cúpula. A gente pode entender como 10 de março, do 10 de fevereiro do ano que vem, entendeu? De 2020, tá. Mas, enfim, realmente, ano não tem aqui descrito quanto é o ano. Pois é. Mas tá até o jogo América e RT. Mas isso não é importante, olha. O importante é que é o seguinte. Não é uma questão de prazo. É uma questão de engajamento. É uma questão de o quanto a gente quer ver Sérgio Tavares e André Guimarães com os cabelos descoloridos. Essa é que é a grande questão. Não se trata muito do tempo. A minha proposta é, se houver bastante engajamento, se cada um de nós aqui que está no Decadentes, que escuta o Decadentes, que participa dessa comunidade do Decadentes, buscar outras pessoas para curtir essa foto, eu acho que a gente consegue chegar nos 10 mil likes na foto. Então a minha sugestão é que cada um de vocês pegue todos os grupos dos quais participa e faça um apelo para que as pessoas entrem no link da foto, vou deixar na descrição desse episódio, no YouTube, no post do site, vai estar tudo lá, de forma fácil para você copiar e mandar para os amiguinhos. Peça para entrar e dar seu like. Falou, você não precisa entender o que está acontecendo, não. Me faça como um favor pessoal, entra nisso aqui e dá um like nessa foto. Para tudo quanto é grupo. O grupo da família, o grupo dos moradores do bairro, o grupo, não sei, do trabalho, aí você vê se pode dar problema ou não, se o povo é mais zoeiro ou não. Mas no grupo do trabalho, se você pratica algum esporte, se tem um grupo da pelada, de gente que não é torcedor do América, enfim. Por exemplo, Felipe de Leucas certamente está no grupo da comunidade brasileiros em Gibraltar. Felipe de Leucas, passe esse link para a comunidade brasileira em Gibraltar e vamos tentar chegar nesses 10 mil. Porque eu quero muito ver esses dois passando pelo ridículo de sair com o cabelinho platinado no próximo jogo do América no Independência. E eu acho que vocês também querem isso. Tamo comigo nessa, o Alisson Fernandes, Jair Viana. Claro. Eu tô com você, eu fico preocupado porque o Sérgio tem filho pequeno e isso vai ser uma imagem traumática, mas eu quero muito ver isso aí também. Depois a gente faz uma segunda campanha para arrecadação de fundos e obter o tratamento psiquiátrico e psicológico que essas crianças vão precisar. Mas por enquanto vamos pela zoeira, porque eu quero muito ver isso acontecer. E só vai acontecer se cada um de vocês entrar nessa campanha com afinco, como se sua vida dependesse disso. Por exemplo, nosso querido Gabriel Caetano, que estava sumido, está aqui. Nova Serrana, nos abraça, decadência. A corneta algiva já é socialmente aceita nesse podcast? Sim, ela é socialmente aceita, Gabriel Caetano. Especialmente hoje, porque morreu com duas substituições, né? Devia ter entrado na votação do Colatina, não entrou por falha minha, reconheço. Mas, por exemplo, Gabriel Caetano deve ter grupos da cidade de Nova Serrana. Se Nova Serrana inteira abraçar essa proposta de dar um likezinho nessa foto decadente, só Nova Serrana já conquista o objetivo de 10 mil likes. Cada então, sapato um like. Cada par de sapato um like, seja. Entendeu? Tá sensacional. Eu acho que podemos conseguir, mas nós temos uma semana para isso, gente. Então, vamos a fundo. O Alisson Fernandes, agora sim, seu resumo de menos de um minuto, olha o cronômetro, 3, 2, 1, valendo! Pois é, um joguinho fraco, Michuruca, começou bem morno, né, no primeiro tempo, mas o primeiro lance importante ali foi o Felipe Alves, que é um atacante até perigoso da equipe do Patrocinense, mas saiu machucado já aos 9 minutos, sentiu a coxa e ali eu não estava com tanto temor, não, mas eu vi um jogo da Patrocinense e achei ele um atacante que arrisca bastante no gol. Então foi uma boa para o América. Aos 18 minutos, talvez o lance mais próximo de um gol na partida, né? Um cruzamento e uma cabeçada do Otacílio Neto, que havia entrado no lugar do Felipe Alves. Cabeceou razoavelmente em cima do Leal, mas o Leal saiu bem, conseguiu abafar bem, conseguiu garantir ali a defesa mais importante da partida com toda certeza. E aí o Jussani nessa jogada andando, né, no passinho de urubu malandro dele ali, foi ali e mais, no resumo aqui tem algumas jogadas que aconteceram no lado acabou esquerdo minuto, da defesa acabou, americana. Já? Pelo amor de Deus. Vai, já era. Aos 22 minutos, uma falta no Felipe Azevedo ali na beiradinha da grande área, que para mim foi pênalti. A gente pode discutir isso aqui ao longo do programa, mas o cara que faz a falta nele faz já em cima da linha, e em cima da linha da grande área é pênalti, mas o juiz deu falta fora da área. E aí o primeiro tempo terminou sem grandes novidades, um primeiro tempo bem ruim. Para o segundo tempo, a coisa começou um pouco mais movimentada. O América parece que recebeu um ânimo ali no intervalo, deve ter recebido também alguns puxões de orelha do Givanildo, e a coisa voltou um pouquinho melhor, e foi esquentando ao longo do segundo tempo. Aos 5 minutos, uma pisada na bola do Viçosa no meio de campo, ali que simboliza bem o que foi o Júnior Viçosa na partida, deu uma canelada ali. Aos 15 minutos, uma bela jogada do Mateuzinho com dois chapéus. Era para ser um golaço, era para ser um gol para ganhar como gol mais bonito, assim, do primeiro semestre do futebol brasileiro. Mas deu os dois chapéus, o segundo chapéu preparando já para o chute, e achei até que ele falhou um pouquinho ali, porque eu acho que dava para chutar. Talvez não da forma ideal, porque o zagueiro já estava chegando em cima, mas dava para ele tentar, já estava muito próximo do gol, e eu acho que tinha ali algum espaço, e era melhor ele tentar a finalização já nessa caída do segundo chapéu, do que tentar continuar em progressão com a bola. E ele tentou continuar em progressão, não deu certo. Aos 22 minutos saiu o Viçosa e entrou o Belusso. Essa é a única substituição da América na partida. A gente esperava por outras, não aconteceu, vamos falar mais sobre isso. E eu esperava também bastante do Belusso, e que entrou aos 22 minutos do segundo tempo e não existiu na partida. Não viu o Belusso praticamente encostando o pé na bola, foi muito apagado. Aos 29 minutos, a Patrocinense perdeu mais um gol dentro da pequena área. É, aquele ferrugem deles lá, que eu esqueci o nome. É, uma bola cruzada. Galego. Mais uma bola ali da nossa defesa da parte esquerda, com a dupla João Paulo e Jussani deixando um buraco enorme ali. E a Patrocinense aproveitou mais uma vez pela ponta direita, fez o cruzamento bem feito, dentro da pequena área, e o Galego chutou para cima. Aos 31 minutos, um bom chute do Azevedo, que para mim foi um dos poucos lúcidos do América na partida, chutou de fora da área, boa defesa do goleiro da Patrocinense, e daí para frente, achei que até que o América, depois dos 30 ali, o América deu mais movimentação, o América parece que... percebeu que dava para vencer e que precisava jogar bem mais para conseguir a vitória, e até tentou ir para cima, se movimentou mais, teve mais jogadas ofensivas, mas nada de muito perigo, nada que resultasse em gol. 0-0, que nos deixa ainda na liderança. Cruzeiro venceu o Vila Nova lá em Nova Lima, fez um 3-0, mas não conseguiu nos alcançar no saldo de gols. Mas um empate com sabor amargo, porque se a gente tem essa expectativa de manter a liderança ou de se manter ali no grupo de cima, perder pontos contra equipes do interior não é um bom negócio. Muito bem. De acordo. Ou seja, para resumir o resumo, foi um jogo mais feito que dá Biotônico Fontoura para mendigo, né? Você tá doido. É isso aí. Jair, seus comentários em toda a partida. Não, realmente foi um jogo bem ruim, um jogo bem morno. Né, assim, sem grandes jogadas, a não ser essa do Mateuzinho. A turma de sempre, né, não nos decepciona, nos decepcionando, né? João Paulo e Jussani continuam a mesma coisa dos outros jogos. Jussani não perdeu nem uma roubazinha nesse mês. E eu não sei se é uma mistura de calor com viagem, com esse tipo de coisa, mas se for isso realmente, aí é até pior pro Giva. Porque se o problema era cansaço de viagem, tinha que ter mexido mais no time, né? Inclusive na escalação inicial. Então, realmente foi um jogo bem ruimzinho. E a Patrocinense, para ela, o empate estava de bom tamanho e eles mostraram isso o tempo inteiro, né? Então, eu vejo que foi um jogo... Acabamos pegando um ponto fora, não é de todo ruim, não. Eu achei que em algum momento ele perigava a gente tomar um gol num contra-ataque besta ali. Uhum. E acabou aqui no dos males o menor. Esse pontinho fora aí acabou sendo melhor do que nada. Então, paciência. Muito bem. Minha visão não é muito diferente da de vocês, não. Sobre aquele lance do pênalti, eu também tenho a impressão de que aquele ali poderia ter sido marcado pênalti. Outro lance também, no segundo tempo, tem um lance que o Mateuzinho está recebendo na frente. E o zagueiro recebe uma carga, né? Isso, recebe uma carga e cai, e não teve replay do lance... Os comentaristas dizendo que nada foi, mas para mim a carga foi nas costas. E se foi nas costas, é pênalti. É verdade. Pra mim não é ombro a ombro, não. Também acho que não. Mim, acho que o cara chegou atrasado, chegou por trás e empurrou nas costas. É pênalti. Não tem o que discutir. Então, sim, são dois lances que a gente pode reclamar aqui, que eventualmente poderia ter sido marcado pênalti. Eu acho esse segundo, Mateuzinho, eu queria rever, eu não consegui. Mas a impressão que eu fiquei... no momento do lance, né, é de que ele era mais pênalti até do que o primeiro lance. Que também não teve replay, teve? Não lembro de ter, não. Não, né? Acho que não. Não, o da grande área teve replay. Teve replay? Então teve. Perdi. Bom, de toda sorte, assim, né, são dois lances que a gente pode reclamar, mas independentemente desses dois lances, o América não foi nada efetivo e o Givanildo morreu com duas substituições no bolso. Podia ter voltado com o Berola, podia ter... O Beluso ele colocou ainda, né? Mas colocou. Assim, o Beluso França, não entrou, né, em campo. Podia ter entrado com França. Podia ter entrado com o Christian ali no lugar, ou do Juninho ou do Zé, para dar uma descansada. Né? Para descansar, sim, porque o Zé não estava mal. Não estava não, era mais realmente para girar, mas se o problema era realmente cansaço, né? Mesmo o Juninho, não achei o Juninho mal também não e tal. Na verdade, o que eu achei que não estava funcionando mais era o ataque ali. Era o Toscano, o Mateuzinho, o Felipe Azevedo, o Júnior Viçosa. Meio campo atrás, mesmo o Jussani não me incomodou muito antes. E eu tenho visto uma melhora dele. Não fiquei incomodado com o Jussani hoje não. O Paulão também, para mim, não tem grandes críticas ao que ele apresentou hoje. Mas foi a parte da frente ali que, dessa vez, não funcionou. Olha, eu tenho, críticas ao Jussani. Eu acho que... Mas você tá de marcação já, Wallace. Isso aí não, a gente já percebeu. Você não tá tô, de má cara. Vontade. Você vai ver. Não tô. Mas o Jussani, pra mim, de verdade, pra mim ele é uma bomba relógio ali, tá? Eu tô com bastante medo de quando a gente enfrentar uma equipe de maior poder ofensivo, e aí eu falo de Atlético e Cruzeiro no Campeonato Mineiro, tô com bastante medo do Jussani ali, e ainda mais que ele é quem cobre o João Paulo, que também tá devendo defensivamente demais na conta. Verdade. Eu tô, não por esse jogo, eu acho que o América ter cedido ao ataque da Patrocinense umas 4, 5 boas oportunidades, já é preocupante. Eles não saíram do zero, mas acho que mais por incompetência deles, porque a gente deu as condições para que eles fizessem gol. E isso me preocupa. Jussani tem me preocupado, sim, mas num exercício de projeção do que pode acontecer. Para mim, ele é uma bomba relógio que pode estourar num jogo mais importante do que exatamente pelo que tem feito, porque está sendo muito pouco exigido ainda, mas isso ainda vai acontecer. Agora, sobre o meio para frente, eu concordo com vocês de que foi um jogo de pouca inspiração. Achei que o Mateuzinho estava tentando se movimentar bastante, estava correndo o campo todo, feito um doido, mas não fez também uma boa partida. E já o Toscano, para mim, a atuação dele foi pior, porque ele aceitou muito fácil, ele se encaixotou na marcação da Patrocinense e ali ficou. Parecia que ele não se incomodou com o mau desempenho dele. E isso, para mim, é pior do que o que fez o Mateuzinho. Pelo menos tentou, se movimentou, buscou, correu daqui, correu dali. E do meio para frente, o único que apresentou lucidez, para mim, foi o Felipe Azevedo. Mais uma boa partida dele. E eu acho, e eu fiquei com a sensação ruim de que o Givanildo só não botou o Berola porque ele estava bem. Mas dava para ter botado o Berola no lugar do Mateuzinho, por exemplo, ou no lugar do Toscano, e trazia o Mateuzinho para o meio, botava o Berola aberto na outra ponta. Era o típico jogo para o Berola. O Berola é um cara que não encanta ninguém, mas nesse tipo de jogo morno aí é a hora que ele entra e arruma a bagunça dele. Então, o Givanildo pecou nessa aí. Tinha o Ademir também, né? Inclusive também foi homenageado pelo pessoal de patrocínio lá, né, antes do jogo. Achei que ele ia entrar, nem que fosse para questão de motivo de farra. Mas cumprir a lei do ex, né? Tentando ver os melhores momentos aqui, mas o lance só tem a batida da falta do Toscano, não tem a falta acontecendo, não. Depois vou ver se eu acho o segundo lance do Mateuzinho. Mais algum comentário específico da partida? Oh, agora que eu tô lembrando, mas vamos continuar no jogo. Nós pulamos as curtinhas históricas, né? Rapidinhas históricas. Rapidinhas, bicho, nós nunca vamos chegar a um denominador comum. Não vamos. Isso não é importante. Isso é que é o melhor. Essa não é o mais relevante. O importante é a informação que é rapidinha atrás. A gente podia combinar o seguinte: de cada programa a gente criar um nome novo pro quadro e boa. Pronto. Então o de hoje vai ser Drops Históricos. E nós vamos fazer ele agora? Tem mais algum destaque do jogo que vocês não puxar? Tem demais, ué. Então, puxa, isso aí não faia, eu não. Eu achei o jogo uma bosta, vai lá. Não, foi uma porcaria, mas pois é, bicho, mesmo as porcarias a gente tem que comentar. Você tá conseguindo destaque nesse jogo de hoje, não é possível, nós não vimos o mesmo jogo. Existem destaques negativos, por exemplo, Viçosa. Eu falei no último programa aqui que achei que a gente tava pegando pesado demais com ele, com a mão meio pesada com ele. Uhum. Nesse jogo eu fiquei com a sensação de que ele foi mal pra caramba, bicho. Nesse jogo eu dou razão pra quem tem criticado o Viçosa com a mão pesada. A dificuldade dele nos domínios de bola é um negócio impressionante. E é um negócio que ele tem que resolver. Por quê? O centroavante, quando tá fazendo aquele papel de pivô ali, normalmente ele só recebe tijolo mesmo. Ele não recebe bola muito redondinha. Uhum. Centroavante é aquele cara que vai brigar com o zagueiro no cangote dele ali e vai receber bola difícil. Então, o centroavante que faz essa função de pivô, ele tem que desenvolver essa questão de domínio de bola, porque vai receber tijolada ali, ele tem que amaciar aquilo ali e devolver como uma bola mais redonda. E também na questão de vir mais para o jogo, voltar um pouco mais, dar um pouco de mobilidade ali, achei que hoje ele pecou. Em outros jogos, acho que ele estava fazendo isso melhor. Em outros jogos, ele conseguiu vir mais, até lançar boas bolas, fiquei até... Teve um jogo do Independência que eu fiquei impressionado com algumas bolas que ele lançou nas pontas, mas nesse jogo falhou isso. Já na parte da finalização, ele recebeu uma bola em impedimento mais uma vez. Henrique salientou no jogo passado, então eu prestei mais atenção nisso. Diferente do jogo passado, ele não se colocou tanto impedimento aí. Sim. Esse impedimento foi aquele impedimento que é difícil você evitar mesmo. Foi na corrida, foi por muito pouco, ele acabou de passar. Né? Se o cara tivesse dado toque 30 milissegundos antes, tava ele na cara para gol. Sim, e o que eu queria salientar é que ele recebeu, deu uma embananada ali no domínio da bola, mas finalizou muito bem. Ele tá me parecendo ser um cara com um poder de fogo muito bom para finalizar, pelo menos por enquanto, mas com dificuldades grandes, né? No domínio, no papel de pivô, nas outras funções. Sim. Joguinho de futebol, que você tá olhando os jogadores lá, as qualidades do jogador, tem aquele pentágono. Sim, sim, sim. Com o hexágono, com os a qualificação de cada um dos como é que chama, sim, gente? Dos skills dele, né? Isso, dos talentos. Exato. Então, o Viçosa parece que aquele cara que, assim, ele tem uma ponta lá em cima em finalização, mas todos os outros, ele vai mal. Tá devendo. É verdade, verdade. Todos os outros fundamentos ele não domina, mas finaliza que é uma beleza. Sim. Mas não sabe dominar a bola, não passa bem, o drible não é lá, essas coisas. Fica só no arremate. Sim, você tem razão. E já o reserva dele, e aí a gente tá falando, gente, em cima de poucos jogos. Eu não acompanhava o futebol do Viçosa a fundo, também não do... Gente, fugiu o nome do reserva dele. Jonathan Belusso. Belusso. Já o Belusso, pelos poucos jogos que a gente acompanhou até agora, ele parece ser talvez o contraponto. Ele é um cara que sai mais da área, é um cara que tem mais habilidade para tocar, para receber, tem mais visão, consegue dar um passe em profundidade e tal, mas de finalização ainda não deu para ver muita coisa dele. Posicionamento para finalizar. Não recebeu, não teve nem chance. Não teve nem chance, mas me parece que a presença dentro da área do Viçosa causa mais impacto. Mas o Belusso fugiu de novo. O Belusso. Hoje tá bravo. O Belusso nas outras. No restante das funções de um centroavante, ele vai melhor. Mas hoje foi muito mal. Hoje nem participou do jogo. Tudo bem. Viçosa também, eu só conheci o Doce de Leite. Jair Viana, comentários? O Doce de Leite é excelente, por sinal. Não, muito bem. O melhor comentário que você podia fazer. Aqui, outro comentário que eu queria fazer é o seguinte. Deixa eu só dar uma lida no que a galera tá falando aqui. Beleza. Beleza? Que aí teve aquele pedido pra gente não deixar o comentário tão longe da discussão, sim, né? Acho que o Thales tá falando do Viçosa aqui. Então, o Gabriel Caetano já ali, né? Nova Serrana voltando a nos abraçar. Quem foi que tinha reclamado? O Adriano Lacorte reclamou no último programa. Tá aí, Adriano. E aí o Adriano não vem hoje, vou te cantar, viu? Muito difícil. Tá, boa noite, galera. Jogo de última pelada de respeito. Patrocinense é ruim e não quis muito jogo. E o América não soube transformar a posse de bola em chances claras de gol. Nosso lado esquerdo tá me preocupando demais. A bicharada vem aí e o ataque delas é bem, mas bem melhor do que o dos times do interior. Hashtag espartilho. A nova onda do Thales, que provou a camisa e ela serviu. Temos foto. Olha onde chegamos. O Alisson pedindo a entrada de Berola. Algo está muito errado nesse elenco 2019. Viçosa, com a idade que tem, não dá mais tempo para aprender a dominar a bola. Ele é o centroavante que precisa receber a bola dentro da área, de preferência na pequena área. Ainda acho injusto. Ainda acho injusto crucificar o Viçosa. Acho que com os laterais e atacantes cruzando a bola dentro da área, ele tem muito para ser um bom matador. Hoje, a galera é só o Thales. Não, o Gabriel Caetano tá aí também, dá o outro. Eu vou aproveitar e defender meu amigo Thales, que vocês estão falando, uh-huh, que a camisa serviu, mas serviu. A camisa serviu igual quando você compra bebida no supermercado, que eles botam aquela redezinha branca em torno da bebida, já viram? Shrek. pra ela não ficar batendo na sacola, serviu daquele jeito, coitadinho do Thales, tá apertado na camisa, não dá pra sair daquele jeito, não. Serviu, Thales, pode sair. Serviu não, sacanagem. Isso é barrigofobia do Jairo. Qual que é o outro estar aqui? Tô fudido se eu tiver barrigofobia. Não, que eu ia falar o seguinte, que o Jairo falou no início do programa aí que a Patrocinense entrou satisfeita com o empate, que eles estavam com o pé no freio mais por causa disso e tal. A impressão que me deu é que o jogo foi morno, porque o América também provavelmente tem entrado com esse pensamento. E o Givanildo, a gente já passou por aqui inúmeras vezes, a gente sabe que o Givanildo adora aquele pontinho fora de casa. Pode ser contra quem for, pode ser na Copa Itatiaia, ele vai sempre adorar. Então, eu achei que os dois times entraram assim, e o Givanildo chegou a falar na entrevista antes do jogo sobre somar pontos, e aí quando o treinador fala somar pontos, apesar de falar no plural, ele tá dando aqui, ele não fala ganhar os três pontos. Não, ele tá falando assim, do empate. Quero um pontinho aqui. Então eu fiquei com essa sensação, e lá depois dos 30 ali, aí eu achei que o América deu uma pisadinha no acelerador. Tem a questão da viagem, tem a questão do cansaço, então de repente pode ter sido uma orientação de vamos mais leve, vamos sentindo o jogo, vamos deixando a coisa acontecer, e no final o América tentou ali aproveitar, mas talvez já fosse tarde, ou talvez não teve tanto ímpeto assim para conseguir fazer o gol na Patrocinense. Acho que é por aí. Jair, comentários? Não, é isso mesmo, eu acho que o time entrou bem com o freio de mão puxado. Como eu falei, não sei se é cansaço, não sei se a ideia do Giver era essa mesma, não sei. Então, mas que tava com o freio de mão puxado, tava um joguinho ruim demais da conta. É, concordamos nessa aí. Qual o próximo destaque, o Alisson Fernandes? Não, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O problema é falar disso depois do resultado ruim, né? Fica aparecendo... Engenheiro de obra pronta. Exatamente, mas vocês acham que caberia para esse jogo passado? O nosso próximo jogo é contra quem? Nosso próximo jogo, que vai ser, nós vamos ter uma semana de folga. Isso, nós vamos ter uma semana de folga para pegar o RT em casa. É, como tem uma semana, talvez não valha a pena. Mas vocês acham que esse jogo aí contra o Patrocinense, já que teve tantos tanta viagem assim, era o jogo para ter dado uma rodada? A gente tá com um elenco com muita gente nova, e aí além de rodada para dar uma poupada nos titulares, a gente precisa ver esses caras que não jogaram ainda com a camisa do América, precisa ver esses caras na prática. Vocês acham que a gente perdeu uma boa oportunidade nesse jogo? Eu tô para te falar que sim, mas a gente tá vendo, tanto Cruzeiro e Atlético, quando vão com um time, digamos, não completo, tão tendo dificuldades. Né, o Atlético perdeu da Tombense, o Cruzeiro não chegou a botar um time inteiramente reserva, não, mas estava ganhando de pouco, né, tanto que a gente está na frente exatamente por isso, por saldo de gols, né, então não sei, o Patrocinense está fazendo campeonato mais ou menos, não sei se esse era o jogo, acho que sim pelo momento, que agora nós vamos ter uma semana de descanso, talvez ele pudesse tentar isso, já que a Patrocinense também não está tendo vida fácil, né, está tendo as viagens também, e tal, né? Eles pegam o busão toda semana e a gente ficou duas rodadas em casa, pelo menos. Acho que devia sim, já que a gente tá na liderança, tinha gordura para queimar, acho que sim. Pensando agora, vendo a tabela, acho que sim, acho que poderia. Eu acho que daqui para frente a oportunidade de testar vai ser muito pouca, porque o próximo jogo é o RT. Depois, no meio de semana, a gente já pega a Copa do Brasil. E na outra semana a gente já pega Cruzeiro. Então, quer dizer, nos próximos três jogos aí, só alguma coisa contra o RT. Eu não consigo ver o Givanildo mexendo no time contra o RT, não, depois de uma semana de descanso. Então, também acho que não. Então, acho que tão cedo a gente não vai ver isso aí, não. Acho que é por aí. Deixa eu dar mais uma puxada nos comentários aqui. O Marcos Graça dizendo, começo de temporada, Giva, exatamente isso. Giva devia rodar um pouco mais o elenco, até para descansar os caras. Pelo menos fazer as três substituições. Concordamos. O Thales Maciel, alguém sabe se o horário de 21 horas para o jogo contra o menor de partes foi uma imposição da TV? Eu não sei, mas eu vou aproveitar para fazer uma reclamação com o Premier. Eu fui obrigado a assistir essa meleca, eu pago todo mês o dinheirinho direitinho lá do Premier, para assistir América e Patrocinense, sem ser em HD, né, em standard, no Premier 8, porque o canal 8 não tem HD, sendo que os canais 6 e 7, que tem a opção em HD aqui pra mim, estavam vazios. Não tava tendo jogo no horário. Só ia ter jogo às 7 horas. Então fica aqui a minha reclamação de ter que ver essa porcaria. Não comprei uma TV do tamanho que eu comprei pra ver esse joguinho todo tremulado, né? Pelo amor de Deus. Sobre ser em posição da TV ou não, é possível que seja. Aquilo que a gente já tinha falado aqui, né? De juntar aí os jogos de todos os campeonatos que o Premier transmite, distribuir esses jogos aí, dos quatro do Rio, os quatro de São Paulo, os três de Minas, os três do Paraná e os dois do Rio Grande do Sul, distribuir isso aí na grade de sábado e domingo para que todos os jogos estejam no Premier. Então acho que sim, provavelmente foi imposição da TV, sim. Comentários? Um negócio ignorante, né? Você tem um jogo quarta-feira, 9 horas da noite, é pesado, né? 9h30 da noite. Pra não passar. Não, esse é domingo. Não, é do sábado, né? Aliás. O RT é domingo. Não, o RT é sábado. É dia 9? Sábado. Desculpa, então sábado, é sábado. É, sábado, 9 horas da noite. Quer dizer, pra quê, cara? Que horário é esse? Vamos ver, né? Se é Sport TV? Porque se for Sport TV, eu dou desconto. Porque aí, né? Transmitir. Mesmo que na TV fechada para todo o país. Aí duvido. Pode ser que. É, com a América do RT para o Brasil. É, não, eles saudentes. É, eles estão passando, assim, eles estão distribuindo o jogo de acordo com o que dá na telha deles. Ó, tô vendo aqui hoje. Ontem passaram 15 de Piracicaba e um outro time lá na Série A2 do Paulista. Celo, às 9 horas da noite? Ontem, não sei. É, não, eu quero ver se 9 horas da noite é um slot de jogo para eles no sábado. Deixa eu ver aqui. Ontem teve troca de passes, Copa Brasil de vôlei feminino e boxe internacional. Não teve jogo no Sport TV. Não, mas teve ontem dois, à noite. Acho. Não, isso aqui eu li os três. O Sport TV 1, 2 e 3 às 9 horas da noite. Uai, teve esse jogo, não sei se foi de noite não. Eu sei que eu botei e falei, a série A2, bicho, porra. É, tô falando assim, pelo horário das 9, entendeu? Que é a pergunta Sim. do Thales aí, se é imposição da TV. A gente não sabe, Thales, mas tem cheiro de que é, né? E aí vocês sabem como é que vai ser esse público, né? Sábado, 9 horas da noite. Não, é até difícil. O sujeito de uma mulher ciumenta convencer que vai pro jogo é um negócio pesado, cara. Isso é experiência própria? Não, não é não. Não é não. Ah, não, não. Se tudo der errado... É um amigo, né? Você ouviu dizer... Não, tranquilo. Se der tudo errado, nós levamos Dona Maria, que tá lá, importante, entendeu? Presente. Num lugar, não. Você tá, o que você tá rindo aí, ué? Você acha que na era vai deixar você ir pro jogo? Nossa, da noite, sábado, tem que ir. Nessa facilidade. Tem que ir pra não chorar. Mas não. Já estou olhando aqui. Sport TV, sábado, dia 9, no Sport TV 2. Já está previsto aqui, sim, ao vivo, América e o RT. Então será um jogo da TV fechada. Nossa, ainda passando no Sport TV, 9 horas da noite de sábado, não vai dar ninguém. Não deve isso, passar pra BH, né? Quando passa pra... Quando é no Sport TV, não passa pra praça. É, então não deve passar em BH, não. Mas é isso, tá explicado aí, Thales. É assim. Deixa eu ver o que mais aqui. Thales Maciel, espero que o Alisson tenha compromisso no próximo sábado à noite. Pé frio. Não tem. Não tem. E no último jogo. Fui no último jogo aí, o América tava 0x0, falei com o Jair, vai ficar 3x0 pro América. Ficou 3x0 pro América. Então não Muito sei bem. De onde tá vindo essa fama de pé frio aí. Importante é o Jair no portão de baixo. Que mais? Tem gente que tinha que ficar de fora, né? Não tô lembrando, não. Ah, o Cidinho. Tem que prender o Cidinho. Marcos Graça, patrocinense, está invicta em casa desde 2016. Achei o resultado até bom. Serviu para manter a liderança por mais uma semana. Esse até, desde 2016, o Marcos, é sim um resultado para se louvar da patrocinense. Mas eu queria saber como é que tá isso aí. Quem foram os grandes que foram lá? Em que momento, né? Não, só, porque só contra a galera do interior... Diga. Só ano passado que o América foi lá, eu acho que a gente empatou, né? Não, o América foi aqui. Com a América foi em casa. Foi em casa. Eu acho que foi o Atlético lá que eles ganharam do Atlético. Eles ganharam então, do Atlético? Se você for botar na balança, o que eles têm de resultadão mesmo lá é a vitória sobre o Atlético. A vitória sobre o Atlético. O resto é jogo contra o time do interior e aí, sim, espera-se que eles se equilibrem, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tô vendo os jogos de 2019, depois eu vejo os outros. Jairão, algum comentário, destaque do jogo? Não, só acabou, tem como falar mais disso não, hein? Também acho que não. Não, pelo amor de Deus. Não, tem só um último comentário do Thales aqui, perguntando se ano passado tivemos gol de falta, que eu me lembro e não, e que eu me lembro tem bastante tempo. Nós tivemos falta de gol. Falta de gol teve bastante. Falta de gol. Mas ele tá falando aqui que o Toscano e o João Paulo hoje tiveram 3 ou 4 chances e nenhuma foi perigosa. Esse é um destaque negativo da partida também, porque o Thales tem razão. A gente teve hoje boas condições de falta e não é nem só que bateram, que executaram mal, não. As escolhas, para mim, foram péssimas. Teve falta que era pro Toscano bater direto, se não me engano, a última chance perigosa da partida ali, já tinha passado dos 30, e ele passou da bola e o João Paulo cruzou na jogada, que uma escolha errada, o goleiro botou 2 na barreira só, tinha ângulo para isso, eu tava vendo o canto da barreira ali, eu tava enxergando o Toscano batendo ali, Toscano que nas primeiras partidas até bateu bem as faltas, e aí deixou pro João Paulo, não entendi, Pra fazer uma jogada ensaiada sem ensaio, né? É, não, também não gostei. Então, não é nem só que executaram errado, escolheram errado. E aí a jogada não deu em nada. Ó, sobre a como fala, gente? A invencibilidade da Patrocinense em casa. Tô olhando aqui os jogos em casa da Patrocinense, tá? 2016 não jogou com nenhum dos times da capital dentro em casa. E aí teve a última derrota, que foi uma derrota em dia 8 do 10 de 2016, pela segunda fase do Mineiro. Perdeu pro Valério Doce por 3-2. Então essa foi a derrota que começou a série invicta, né? Muito bem. 2017 não enfrentou nenhum dos grandes em casa. Enfrentou Uberaba, Mamoré, Uberlândia, Araxá, Boa, Tupinambá, Betinense, Uberaba de novo, Nacional e Muriaé. Não enfrentou porque estava na segundona. Pois é, não enfrentou. 2017. Sim. Muito bem. Aí, ano passado, não foi o Atlético. Em casa, ela enfrentou, foi o Cruzeiro e empatou em 1-1. Foi a última rodada, se eu não me engano. Última ou penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. E ela só empatou. Enfrentou Vila Democrata, o RT e Tombense. Só venceu dois também, venceu o Vila e o Tombense. Empatou com o RT, empatou com o Democrata, empatou com o Cruzeiro. Isso ano passado. Esse ano, o que ela já fez lá? Se fez uns dois jogos, três jogos, né? Vamos ver. Tá aqui os jogos. Esse ano ganhou do RT, empatou com o Tupinambá, empatou com a gente. Ainda vai pegar Guarani, Atlético e Boa. Então tá aí. Tá desde 2016, mas não quer dizer muita coisa, né? Vamos para a Bale Colatina, então? Vamos. Ah, bora, vamos. Bora, bora, bora. Por favor, né? Não me diz só. Eu acho que os nossos ouvintes deveriam dar um valor absurdo para nós conseguimos falar 40 minutos sobre essa porcaria de jogo. Isso é impressionante. Em especial porque você traz esses destaques aí do jogo, né? Mas tudo bom. Se não, era 15, né? Bala do jogo. Bala do jogo, votação popular. Zé Ricardo e Felipe Azevedo com 17%, Mateuzinho com 22%, Fernando Leal com 43%, foi o bala do jogo da galera. O Alisson. Eu acompanho a galera, achei que o Leal foi quem nos garantiu esse pontinho aí, aquela história do Exato. Bicho, ter que dar um pedaço do bicho para quem garantiu, foi o Leal. Agora, dos de linha, o mais lúcido foi o Felipe Azevedo, pela segunda partida seguida, gostei bastante dele, mas meu voto vai pro Leal. Eu te acompanho no Leal, já tá definido, Jairão? Rapaz, eu ia votar no Felipe Azevedo, mas não tinha pensado no Leal mesmo, não. Vou votar no Leal. Pronto. Unânime, então. Leal levou o bala do jogo. Colatina, o voto popular, sendo que duas pessoas aqui já reclamaram, falaram, devia ter o Givanildo aí, porque ele morreu com duas substituições, não rodou o time, né? Enfim, é aquilo tudo que a gente falou aqui agora. Então, de fato, a falha é nossa, já que agora a gente seleciona quem são os quatro, e o Giva poderia ter entrado aqui sim. Mas como só não pra entrou... explicar, Henrique, rapidinho, só para explicar, a gente não seleciona quatro só porque a gente quer, não. É porque a ferramenta lá, né? A ferramenta de enquete, ela só possibilita quatro opções. Então, todo jogo a gente tem que escolher quatro. E vai acontecer isso. De vez em quando a gente vai dar uma escorregada. Deixar alguém de fora. A gente resolveu trazer essa votação pro Twitter, que a gente tá vendo que tá tendo mais engajamento, uma forma mais fácil e tudo mais. E aí a limitação do Twitter é que sejam quatro opções. Mas, vamos lá. Leandro Silva, 11%. Diego Jussani, 26%. Empatados, João Paulo e Júnior Viçosa, com 32%. Foi o voto da galera. Corrigindo a minha falha, e embora João Paulo tenha me incomodado, Leandro Silva hoje me incomodou mais que o João Paulo até. Se bem que eu não sei, viu? Tá pau a pau, viu? Mas eu acho que sim. Vou votar no Giva, como sugerido. Porque não justifica. Morrer com duas, você tá 0-0. Você morrer com duas substituições, sendo que no último jogo foi uma das substituições que você fez que salvou o jogo do empate, né? Menino novo querendo mostrar serviço, muita gente querendo mostrar serviço nesse começo de ano, não justifica. Então vou votar no velho Giva. O Alisson. Eu vou te acompanhar pela falta das substituições ali, né? Por ter morrido com duas num jogo empatado. E por estar tão, tão disposto a empatar, assim, por ter aceitado tanto o empate, já desde o inicinho ali o Givanildo já mostrava que estava satisfeito. Então, por essa satisfação com o empate contra um time do interior, mesmo que fora de casa, meu voto vai para ele. Muito bem, Jairão. Essa falta de entusiasmo para vencer o jogo hoje do Giba foi bem complicada mesmo, e eu acho que eu fiquei pensando que depois do que o França fez no último jogo, merecia ter entrado, né? E não entrou. Então eu vou de Giba também. Muito bem, então o Giba levou. Apesar de a gente ter deixado ele de fora da votação popular, muito bem lembrado aqui, vou até citar quem foi que fez as considerações. Um foi o Guilherme, não sei o sobrenome dele, Guilherme Macedo, acredito, e o Léo Baltazar, foram os dois que cornetaram aqui a ausência do Giva, cornetaram devidamente a ausência do Giva na votação para a Bale Colatina. Vamos para o Drops Histórico, então? O Drops Vamos. Histórico que nós achamos... foi uma excursão do América à Argentina, ao Rio da Prata, em 1961. Então, em 61, o América fez a sua primeira excursão na Argentina. No dia 3, né, que é hoje, exatamente, a lembrança não é boa. Nossa, é terrível. Nós começamos a excursão perdendo de 9-3 para o News Old Boys, no dia 3 de fevereiro. Depois a excursão segue, dia 5, 4-1 em cima do Alianza. Dia 8, 6-4 em cima de um combinado do Racing, um combinado de Córdoba, né? Do Racing mais a Universidade de Córdoba. No dia 11, um empate 2-2 com o Atlético Tucumã. Dia 12, 5-2 no Correios e Telégrafos. Eita! Contra o time dos carteiros. O bom do time do carteiro costuma entregar, né? Costuma Nossa, entregar, Deus. Verdade. Nossa, sensacional, Jair, parabéns. dia 12, aí já foi, né? Dia 16, 3-3, um novo jogo contra o Atlético Tucumã. Dois empates aí com o Atlético Tucumã, né? Dia 17, no dia seguinte, não tinha nem tempo de descanso, não. Alguns jogos estão assim, né? Jogou dia 11, depois jogou dia 12, agora jogou dia 16, depois dia 17. 3-2 com a seleção de Salta e fechou dia 24/2, perdendo de 2-1 para o Estudiantes, lá em 1961, portanto, há 58 anos atrás. Tem debate essa noite, Alisson Fernandes? Uai, tem, mas primeiro para registrar que aí fala em 13 jogos e aí na lista sua aí só tem 8. Ah, porque então tá o nosso querido Marcão, quando mandou o print, só mandou o print de 8. Tá faltando jogo aí. Mas só pelo visto, essa informação tá no aplicativo do América, viu, gente? Desculpa a nossa falha aí. Uai, vamos fazer, uai, só para não deixar sem, foi uma sugestão do Thales Maciel. Mandou como uma opção de debate, né? Mas eu acho que é uma discussão que talvez não vá render tanto, que é se o Leal é ou não, merece ou não ser o nosso goleiro, ter esse status do nosso goleiro para esse ano de 2019. O que vocês pensam sobre isso? Ah, já falei sobre isso no começo, no programa de expectativas, não sei, ou no primeiro programa desse ano, mas eu acho que sim. Eu confio no Leal integralmente para segurar essa Série B. Não acho que a gente precisa de outro goleiro, não. Eu separo um pouco o ideal do real. O ideal, eu gostaria que a gente tivesse condições de repente, contratar um goleiro não mais experimentado, porque o Leão é experimentado até demais, mas um goleiro mais em boa fase, sabe? Um cara mais para chegar e ser titular. Mas a gente vive no mundo real, e no mundo real a América parece não estar em condições de gastar com goleiro. Se tivesse, teria mantido aqui João Ricardo. Então, no mundo real, eu defendi que o América começasse o ano, jogasse o Mineiro com os três goleiros que está. Eu gostaria que o Jory tivesse algumas oportunidades, não sei nem se está machucado, porque ele não tem ficado nem na reserva, mas gostaria que ele tivesse, que houvesse algum revezamento aí, que o Leal não fosse o único experimentado no Mineiro. Mas... por enquanto, o Leal ainda não transmite a segurança que eu espero de um goleiro para a Série B, mas tá pegando. A gente tem que entender também que o cara ficou parado muito tempo e para goleiro isso é complicado, né? Goleiro tem que ter ritmo de jogo e pega ritmo de jogo é jogando, não tem outra forma. Então, por enquanto, não está me decepcionando, nem está me deixando empolgadíssimo com ele. Está na média ali, acho que continua o teste, terminando o Mineiro, a gente reavalia. Eu acho que assim, né? Vai nessa linha. A gente não conseguiu manter um goleiro de 150 mil. Ponto. Por mês. Então quer dizer que se a gente for correr atrás de um goleiro aí fora, vai ter que ser daí para baixo. E daí para baixo eu não sei se tem assim essa diferença toda do Leal, não. Essa é a questão. Então nós sempre tivemos uma escola boa de goleiro, a gente tem então o Leal com o Jori na reserva e tudo, e que realmente não sei, talvez esteja machucado ou algo do tipo, mas eu não acho que nós estamos em condição de correr atrás de goleiro, não. Se a gente achasse um goleiro de 100 mil, eu acho que tem outras prioridades antes, na minha cabeça, pelo menos. Eu acho que dá para jogar com o Leal, um Mineiro e uma Série B, sim. Tudo bem. E o seu, Arso? Eu já falei, ué? Você já? É, pois é. Eita. Tô viajando aqui. É isso, gente. Gente, jogo ruim, programa ruim. Calor. Vamos ver o que mais aqui. Calor. Vamos lá. Paraná, Thales Maciel, então, nosso último gol de falta foi do saudoso Pará, # saudades do Pará, e o Marcos Grassi, não fazer as substituições é um desprestígio com aqueles que estão no banco, periga até azedar o ambiente no longo prazo. Esperamos que não, né, mas sim, há o risco. Mas que deve ser um balde de água fria, por exemplo, para um cara igual o França, que tá lá no banco, entrou no último jogo, resolveu. O cara deve ir pro vestiário puto, velho. O cara é novo, ele não vai encrespar demais, porque ele sabe que ele tá chegando ali agora, ainda não tem moral pra botar a banca demais, mas que deve ser um balde de água fria, deve. Concordo. Então é isso, senhores. Acho que temos um programa, não é isso? Isso aí. Temos. Mais algum comentário final? Não, próxima partida contra o RT, acho que essa informação aí de que vai ser transmitida, acho que mais uma pressãozinha para a gente voltar a fazer um bom jogo. E voltar com aquela história que a gente fez nas últimas partidas em casa, de fazer um gol e não pisar no freio. Tava gostando bastante disso. E aí hoje eu tive um novo banho de realidade de Givanildo, né? Que Givanildo costuma ser esse joguinho amarradinho aí, de tentar fazer um golzinho e segurar, essa coisa aí. Mas vamos ver se em casa a gente volta a jogar aquele futebol que estava nos deixando com bastante esperança. Mas se hoje fosse fazer gol e pisar no freio, tava bom, né? nem chegou a fazer o gol. Chegou, né? Nem a fazer. Jairão, comentários, sinais? Não, é isso mesmo. Mesmo com o horário ruim e tudo, vamos... Independência, nós temos que produzir um públicozinho melhor, gente. Pelo amor de Deus, levem os amigos, os inimigos, levem os meninos pequenos. Vamos lá que tudo serve de álibi. Isso. Tudo serve de álibi. Então é isso, senhoras e senhores. Oi, Alisson. Fizemos um programa no formato novo dentro de uma hora. Olha que beleza. Eu falei que era possível, vocês duvidaram de mim. É só a gente expulsar o Marcão, o Corneta e o Serjão, pronto. E ter uma falsa polêmica, que não é polêmica, que a gente vai resolver em 5 minutos. E ter um jogo merda. Ter um jogo merda bosta. Também ajuda. Então é isso, senhores. Próximo jogo, então, sábado às 9 horas da noite. Domingo, dia 10. Se quiçá, com os 10 mil conquistados naquela foto do Instagram, lembre-se da campanha, nós estaremos aqui de volta, certo? Abraço a todos e até mais. Falou! Até mais!